Senhor, em tuas obras, meus passos guiarás. Teus planos são perfeitos, em ti encontrarei a paz. Os caminhos do homem parecem retos ao olhar, mas é o teu peso, Senhor, que nos faz prosperar. Melhor é o pouco com justiça do que abundância em vaidade. Teu temor, Senhor, nos livra. Em ti encontramos a verdade. Colamos a sabedoria. Teu amor é nossa luz. Em cada passo eu confio. Em ti, Senhor. Palavras doces como mel, a alma a fortalecer. O sábio encontra a vida no caminho a se fazer. A soberania do rei é justiça em seu olhar. Na luz da sua presença, a vida vem no justiça do que abundância em vaidade. Teu temor, Senhor, nos livra. Em ti encontramos a verdade. Coramos a sabedoria. Teu amor é a nossa luz. Em cada passo eu confio. Em ti, Senhor. Que abundância em vaidade. Teu temor, Senhor, nos livra. Em ti encontramos a verdade. Oramos a sabedoria. Teu amor é a nossa luz. Em cada passo eu confio. Em ti, Senhor. Português e o eixo.